Mãe, meu coração hoje se encontra apertadinho com sua ausência, ainda mais por ser hoje seu aniversário. Não poder estar ao seu lado para te abraçar e te fazer um carinho. Sei que também sofre por não estarmos juntos, mas quero que saiba que te envio através desta mensagem o meu coração saudoso de filho agradecido por tudo que sou. Ainda que quisesse, não seria capaz de lhe retribuir todo o bem que você me fez e ainda faz. Jamais acreditei que fosse capaz de ficar longe de você, de seus ensinamentos e principalmente de seu carinho de mãe amorosa. Você, mãe, mais uma vez me ensinou que Deus traça para nós um caminho a seguir e nos dá forças para suportar a saudade. Sabe, mãe, eu a vejo como um anjo a conduzir meus passos. Se em algum momento de minha vida me sinto só e carente, me vem à mente você, me soprar palavras de ânimo, esperança e fé. Como é sábia e generosa, como me faz falta seu colo. Mas espero em Jesus Cristo que eu possa estar em breve ao seu lado, desfrutando de sua presença tão amada e querida. Estarei elevando os olhos aos céus para pedir em oração as bênçãos de Deus sobre sua vida, para que te proteja, restaure sua saúde e suas energias e te guarde em seus braços de amor e bondade. Que neste seu aniversário você possa me sentir ao seu lado em pensamento, depositando em sua face o beijo saudoso e de gratidão por ter uma mãe como você em minha vida. Feliz aniversário, mamãe. Que do céu caia uma chuva de bênção sobre sua vida. Parabéns, de seu filho que te ama muito.